faz faculdade, mas diz a verdade. Por ela estou apaixonado. É o forró Mastruz com Leite. São 30 anos de sucesso. Ele chega de carrão, de terno e gravata, todo invocado com a mulher do lado. A mãe orgulhosa diz pra vizinha: minha filha agora tem um namorado. Ela enganando ela e também a mãe dela. Nos meus braços ela se sente feliz. A felicidade mora na favela e a mãe dela quer ver ela em outro país. Não sabe ela que o cara que a filha ama usa havaianas, mora aqui do lado, nunca fez faculdade, mas diz a verdade. Por ela estou apaixonado. Não sabe ela que o cara que a filha ama usa havaianas, mora aqui do lado, nunca fez faculdade, mas diz a verdade. Por ela estou apaixonado. Amor não se compra, vem pros meus braços. Amor não se compra, vem pros meus braços. Quero convidar agora o nosso amigo Xande Avião pra cantar com a gente. Chega pra cá, Xande. Meu amigo Neto, que honra poder estar aqui. Forró Mastruz com Leite. Arrocha o dó, comandante Xande. Ele chega de carrão, de terno e gravata, todo invocado com a mulher do lado. A mãe orgulhosa diz pra vizinha: minha filha agora tem um namorado. Ela enganando ela e também a mãe dela. Nos meus braços ela se sente feliz. A felicidade mora na favela e a mãe dela quer ver ela em outro país. Olha, não sabe ela que o cara que a filha ama usa havaiana, mora aqui do lado, nunca fez faculdade, mas diz a verdade. Por ela eu tô apaixonado. Não sabe ela que o cara que a filha ama usa havaiana, mora aqui do lado, nunca fez faculdade, mas diz a verdade. Por ela o comandante tá apaixonado. Não sabe ela que o cara que a filha ama usa havaianas, mora aqui do lado, nunca fez faculdade, mas diz a verdade. Ô Neto, canta aí apaixonado. Não sabe ela que o cara que a filha ama usa havaianas, mora aqui do lado, nunca fez faculdade, mas diz a verdade. Por ela estou apaixonado. O amor não se compra, vem pros meus braços. Olha então, o amor não se compra, forró.